Ei, outra atitude. Você já sabe quem sou, é outra atitude nas pistas. Batendo de frente, invadindo sua mente, demente, doente, racista. Minha vontade é esfregar sua cara no muro de pedra e concreto. Papo reto, mostrar que aqui na quebrada, safado sempre perde o teto. Sou um produto interno do morro, sou meio malucão das ideias. Sou cria da Vila Quelau, te mato na rima sem banho pra comédia. Nasci num lugar onde é necessário ter disposição. Desde cedo no corre, tambor carregado e canhão na mão. A malandragem respeita, chego e colo em qualquer lugar. Meu rap estrala em qualquer lugar. E não é você que vai vir me queimar. Pode apostar, vai, pode apostar no meu dom. Que esse moleque cabelo raspado tem ideia forte e aquele do bom. Não importa o estilo, o importante é sempre manter a essência. Seja no funk ou no rap, boom bap ou trap, tô pra guerrear. Se engana aquele que acha que eu vivo só de aparência. Nós tem compromisso, por isso eu sigo com disposição pra lutar. Não importa o estilo, o importante é sempre manter a essência. Seja no funk ou no rap, boom bap ou trap, tô pra guerrear. Se engana aquele que acha que eu vivo só de aparência. Nós tem compromisso, por isso eu sigo com disposição pra lutar. Sou um maluco chapado, mas bem consciente daquilo que falo. Minha essência continua a mesma, não foi embora pelo ralo. Ainda sou rap, protesto, não abraço ideia de elite canalha. O pobre sofrendo é lucro pra eles, maldita elite canalha. Que só deixa falha, retalha e esmaga o sonho do moleque. Que só queria ter um carro da hora, uma moto chavosa e um beck. Assassinado, claro, como milhões de moleque na quebra. E o tiro partiu de um revólver que tá sendo pago pra proteger ela. Eles falam que é vitimismo, mas não tá na minha pele, não sente. Meu cabelo pintado incomoda e pra eles não sou um sujeito decente. Minha preocupação tá em arrumar um trampo e manter minha independência. Mas fica difícil alcançar o topo com a reforma da previdência. Tô sendo sincero, maluco, o bagulho virou uma guerra civil. Cheio de gente plantando ódio nessa terra maldita chamada Brasil.